Salvador Barrante, passarelo 2228. Com informação Delta, por gentileza, nossa autorização para a vitória da conquista. Passarelo 2228, conquista. 180 autorizado, via roda do plano. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa. 1935, controle. Acione 5503. 2228, autorizado 180 para a vitória da conquista. Decola 90, com a primeira curva à direita, na árvore Elefa. Chama o controle 1935 e o transponder 5503. Passarelo 2228. Correto, chame pushback e acionamento. Passarelo 2228. Reportaremos para o push e acionamento 2228. Alvador, bom dia, tá 3170, sente da informação Delta, versão 150 na Mari. 3170, sem identificação, Mari Delta 050. 050, tá 3170. Possibilidade de voar ETAP, senhor? Obrigado, ETAP. Obrigado, ETAP. Comandou 2228 para puxa acionamento. Tá livre no pátio 3, chame pro táxi. Reportaremos para o táxi, 2228. Zona 70, autorizada a descida 2010, ajuste no 011. Reporte na final da 10. 2000, como 011, reporte na final da 10, tá? 6170, pode voar duna, senhor? Pode voar duna. Obrigado, voando duna. Salvador, Siga. É 2228, para o táxi, com 41 a bordo, 540, alterna Salvador. Segue via ND Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 11, bom voo. 1011, no ponto de espera 1895, graças, uma boa noite a todos, um bom trabalho. Boa noite, é o Passaredo 2228 no ponto de espera da 10, pronto. Passaredo 2228, autorizado a linha em decolar, pistão 10, vento 150 graus, 4 nós. Gente, a linha decola 2228. Pedro 2228, decolou aos 18, controle em 1 no 935, bom voo. 1-1-935, grato. Boa noite, bom trabalho, 2228. Controle Salvador, boa noite. Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, sobe para o nível 180, vigilância. 1-1-80, 2228. O 2228 está livre das restrições? Por exato. Entendeu que está livre das restrições 2228. Zero, chame torre, frequência 1-1-8-9-5. Obrigado, bom dia. Bom dia, TAN 3170, estabilizado X-Ray 1-0. TAN 3170, cheque trem, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 4 nós. Baixo travado, livre pouso 1-0, TAN 3170. Salvador, passarinho 2228, possibilidade de conquista 2228, possibilidade de vamos direto conquista? Aguarde, vou questionar ao centro. Na sua escuta 2228. Libere à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 2, mantendo a minha escuta. Alfa Juliette para o 2, mantendo a sua escuta, tá? 31970, bom dia. Após Arbo Conquista. Após Arbo Conquista, grato, 2228. Bom dia, 3520, informação Delta. 3520, ação e identificação. Usada a chegada Mari, Décio Mateus 050, 3520. Chegada Mari, Décio Mateus 050, 3520. Mantenha a Pabog Mari devido a tráfego na saída. Tan 3520 está livre de Duna. O 3520 está livre, Terra Vida 366, a descida para 2500 pés com ajuste em Salvador 10, não está autorizado a final do procedimento, é forte estado. 2501 vai reportar estabilizado com 3520. Salido 2228, chama o centro Recife, frequência 128.8, secundária 126.0, bom voo. 288.260, bom dia 2228. Comodoro, o TAM 3520 estabilizado no 1.0. TAM 3520, chama a torre, UNO no 8.95, bom pouso. 8.95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3520, final, número baixado, travado. TAM 3520, bom dia, vendo 160 graus, 029, autorizado pouso, pista no zero. TV pouso no zero, TAM 3520. TAM 3520, sono 945, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, portão 03.